Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos compartilhar hoje o Salmo 147, nessas 2 semanas que estamos celebrando 4 anos desse trabalho. Bendito seja o Senhor que inspirou esta obra, que tem dado forças para aqueles que ministram, dado força para aqueles que oram, aqueles que sustentam. O Senhor tem fortalecido as mãos dos irmãos, das irmãs, as nossas mãos. São 4 anos e eu já relatei ao longo dessas 2 semanas as grandes vitórias, o alcance dessa palavra por todo o Brasil e por muitas nações também. Louvado e bendito seja o nome do Senhor para sempre. Nós vamos hoje, como disse, trabalhar com o texto do Salmo 147, mas antes disso, o irmão responsável pelo envio da devocional, da primeira palavra devocional, nos envia hoje uma palavra do pastor Antônio Júnior. Então, essa palavra você já vai saber, hein? Abra aspas e feche aspas para uma palavra do pastor Antônio Júnior. Você diz: Pai, minha vida acabou. Deus responde: A vida que planejei para você começa agora. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vejam a profundidade disso. São dezenas de momentos onde as pessoas, centenas, milhares de momentos onde as pessoas olham para trás, olham ao seu redor, olham à frente e parece que a vida acabou. Tudo aquilo que você tinha, você não tem mais. E tudo aquilo que você esperava, você não espera mais. Não há mais esperança, não há mais expectativa, não há mais motivação. E você diz para Deus: Pai, minha vida acabou. Porque você não enxerga mais nada. Mas é nessa hora, meu amigo, minha amiga, que está nos ouvindo, meu irmão, minha irmã, que Deus responde para nós. A vida que planejei para você começa agora. O Senhor está começando um novo tempo na sua vida, sempre. A cada dia Ele vai fazendo um novo tempo, porque a misericórdia dele se renova a cada manhã. E o Senhor também vai renovando a alegria, a paz, o amor, a esperança, a expectativa, o sonho. Ele vai nos alimentando, realimentando. E a vida não está acabando, não, meu querido. Você está diante de um futuro promissor que desembocará em uma vida eterna com Deus. Então, nada acabou. Preste atenção nisso e não deixe nenhum pensamento excessivamente pessimista, depressivo vir sobre você. Nada, nada, nada acabou. As coisas modificam, as coisas se modificam, as realidades se alteram, nós envelhecemos e tudo mais. Todavia, o Senhor está pronto a recomeçar a cada manhã, reanimando, planejando novamente, executando de outra maneira, finalizando aquilo que ele vai nos propondo. O Senhor é a nossa força. Ele nos responde sempre: o que eu estou planejando para você está começando agora. Tudo que ele já fez, glória ao nome dele. Tudo que ele realizou na sua vida até agora, aleluia. Você tem 80 anos, 90. Moisés começou o processo de libertação do povo de Israel saindo do Egito para a Terra Prometida quando ele tinha 80 anos, por volta de 80 anos. Ah, pastor, mas naquela época eles viviam mais. Sim, em muitas situações nós temos uma longevidade maior, mas o que interessa aqui não é a quantidade de tempo ou quanto você tem de idade. O que interessa aqui é que nada acaba para você até a hora que Deus diz ponto final. E quando ele coloca ponto final aqui, na verdade, na dimensão da vida de Deus, é ponto e vírgula, porque ele põe um ponto final aqui, mas ele continuará essa a sua vida, ele vai continuar a sua vida eternamente. Essa frase vai continuar, essa oração vai continuar. Então eu quero que você, logo no início dessa palavra, tenha essa certeza: nada, nada, nada acabou. Se você está com 50, 60, 70, 80, 90, 95 anos, 100, você pode ser um ministro ativo do ministério mais importante e que menos se visualiza, até porque nós fazemos isso mais nos nossos quartos, é o ministério da oração. Você vai ser um intercessor. Você vai orar pelas pessoas. Tá bem? Você vai orar. O seu ministério vai estar ativo em oração. E se você tiver com vigor físico, não só orar, mas vai realizar também. Se você também for mais jovem, essa palavra serve para você, às vezes na adolescência, a pessoa não está visualizando nada, não está visualizando profissão à frente, não está visualizando que área vai estudar, e aí começa a ficar sem parâmetro. Nós temos um número grande de jovens que se suicidam. Na região, por exemplo, da Europa, no Japão, nós vemos um número grande de jovens que se suicidam e porque não enxergam mais a vida além daquele momento. Acham que a vida acabou. Mas a vida está sempre começando e recomeçando para nós, começando e recomeçando. Deus é o Criador e o Recriador, Criador do jardim, Recriador em Noé. Ele é o Criador da nossa vida e Recriador também com uma nova natureza, de uma nova natureza. Ele é o Criador da nossa vida aqui na história e o Recriador de uma vida glorificada para a história eterna, vamos dizer assim. Então, se você é um juvenil, está meio angustiado, é um adolescente. Essa palavra juvenil não é muito conhecida. Então, se você é um adolescente e está angustiado, não se desalente. É um jovem, é um adulto, teve um processo de ruptura, às vezes, familiar, uma perda de alguém muito querido. É um adulto e tudo parece que vai desmoronar agora, ou é alguém já com mais maturidade, com mais idade, com mais tempo de vida. Em nenhuma circunstância, ninguém deve considerar que a vida acabou, mas deve considerar que Deus está, o que ele realizou, ele está completando e ele está recomeçando um novo planejamento e uma nova execução e uma nova finalização. Ele vai criando, vai consolidando, vai fortalecendo, vai orientando, vai ensinando, vai discipulando e vai nos enviando sempre para a sua vontade. Aleluia! Louvado seja Deus por esse início do Salmo 147, por essa palavra devocional de abertura. Geralmente é assim. Quando entregamos nossos caminhos a Deus e confiamos nele, tudo em nossa vida parece sair do controle. Mas, na verdade, é Deus ajustando as coisas para que ele possa escrever uma nova história do jeito dele. Irmãos, prestem atenção, irmãs, algumas coisas devem terminar, devem acabar. Algumas coisas devem ser encerradas mesmo. Deus vai permitir que elas se encerrem para que ele comece uma nova trajetória do jeito dele. Por isso, quando você se sentir fraco e sem direção, creia que Deus está te dando uma força sobrenatural. Pois ele te diz: meu filho, sou eu quem governo a sua vida. Sou eu quem governo a sua vida. Você não entregou ela para mim. Então descanse e veja o que eu sou capaz de fazer. Aliás, perdão pelo erro da entonação aqui. Você não entregou ela para mim? É uma indagação, tá bem? Então, corrigindo aqui. É uma indagação. Você não entregou ela para mim? Você não entregou sua vida para Deus? E de alguma maneira, milhares e milhares, não estou falando de igreja, não estou falando de denominação, estou falando de nada disso, mas as pessoas, milhares e milhares de pessoas, entregam sua vida na mão de Deus, dizem para Deus, às vezes de uma maneira, às vezes de outra, de uma forma ou de outra, as pessoas são diferentes, as culturas são diferentes, denominações são diferentes, a expressão religiosa das pessoas é diferente. Então preste atenção, você não entregou a vida para ele? Às vezes num momento à noite, você não falou: Deus, eu entrego minha vida, ou de manhã, ou à tarde, durante o dia, você não entregou a vida para ele? Se você entregou, o que o pastor Antônio Júnior está nos dizendo, você não entregou a vida para mim? Então descanse e veja o que eu sou capaz de fazer. E o irmão Everson aí declara, deseja também, melhor dizendo, que Deus nos abençoe. E eu faço coro com ele, declarando que Deus abençoe a cada um de vocês. Cada amiga, cada amigo, cada irmão, cada irmã, que todos sejam abençoados. E nesses primeiros 13 minutos já possam dizer: ah, que bom, tem saída para mim, Deus está no controle. E mesmo que algumas coisas estejam acabando e se encerrando, é para ele colocar um ponto final nessas coisas, mas um ponto e vírgula na minha história. Ele vai dar continuidade à minha história e vai me abençoar poderosamente, porque é da natureza, é da essência de Deus. Deus é amor. Que essa palavra encha você de esperança, encha você de alegria, encha você de certeza, de convicção, de fé. Mesmo que você não esteja vendo, pela própria definição do que é fé, convicção de algo que não vemos, certeza de algo que estamos aguardando, que o Senhor esteja fortalecendo a sua fé, fortalecendo a sua esperança, fortalecendo o seu ânimo, fortalecendo a sua visão, fortalecendo a sua história como um todo, a sua trajetória como um todo. Deus te inunde no dia de hoje e te abençoe hoje e sempre. Aleluia. Amém. Vamos ler o Salmo 147, louvor ao Deus Todo-Poderoso, segundo momento da devocional. Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável prestar-lhe uma adoração condigna. O Eterno reconstrói Jerusalém, ele congrega os exilados de Israel. Somente ele cura os corações quebrantados e lhes pensa as feridas. Ele fixa o número das estrelas, a cada uma dá um nome. Nosso Senhor é soberano e tremendo o seu poder. É infinita a sua sabedoria. O Senhor ergue os humildes, mas rebaixa os ímpios até o chão. Entoai ao Senhor com ações de graças, cantai ao nosso Deus ao som das cítaras. Ele cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar relva sobre as colinas. Dá alimento ao gado e aos filhotes do corvo, quando crocitam de fome. Ele não se compraz no vigor do cavalo, nem dá valor à agilidade dos seres humanos. O Senhor se agrada dos que o temem, daqueles que depositam sua esperança em seu amor leal e perene. Glorifica ao Senhor, Jerusalém. Sião, louva teu Deus, porque ele reforçou as trancas de tuas portas e em teu meio abençoou teus filhos. Ele que dá paz em tuas fronteiras, te sacia com a flor do trigo. Ele envia suas ordens à terra e veloz corre a sua palavra. Ele faz cair a neve como lã, como cinza espalha a geada, lança o granizo aos punhados. Diante de tal frio, quem pode resistir? Ele envia sua palavra e derrete o gelo. Faz soprar o vento e as águas voltam a correr. Ele proclama a Jacó sua palavra, ele proclama a Jacó a sua palavra, a Israel seus decretos e suas decisões. Isso não o fez a nenhuma outra nação. Todas as outras não conhecem as suas ordenanças. Aleluia. Amém. É claro que nós sabemos, esse já é um salmo pós-exílico, mas nós sabemos que aquilo que estava revelado a Israel até o momento do nascimento de Jesus, depois de Jesus, Jesus ainda fica realizando o seu ministério na casa de Israel, mas os apóstolos, lembrem do apóstolo Paulo e com ele Lucas, Silas, Timóteo, Barnabé, Pedro mesmo, vão levar e os outros apóstolos vão levar essa palavra para as outras nações, para o que eles chamavam de gentios, as outras nações. E isso chegou até nós, louvado seja Deus, bendito seja o Senhor pela sua palavra. Só esse versículo eu quero mencionar para você agora, só isso aqui daria um sermão espetacular. Ele envia sua palavra e derrete o gelo. Número um. Número dois, ele faz soprar o vento. Depois medite sobre cada item desse. Ele envia sua palavra e derrete o gelo. Um. Número dois, faz soprar o vento. Olha o movimento aí. Três, e as águas voltam a correr. Aquilo que estava congelado, aquilo que estava sem a correnteza, volta a ter correnteza. O rio volta a fluir. Bendito seja o nome do Senhor pela sua santíssima palavra. Aleluia. Amém. Vamos para o terceiro ponto da nossa devocional. São seis destaques. O primeiro está no versículo 1. Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável prestar-lhe uma adoração digna, condigna. O salmista louva ao Senhor pela restauração pós-exílica de Jerusalém. Há pessoas novas entrando, então quero te dizer, Israel ficou no exílio 70 anos, no exílio da Babilônia, tá bom? Foi mandado para a Babilônia, ficou lá cativo durante 70 anos, e depois desses 70 anos, já no Império Persa, eles voltam para Jerusalém e Esse salmo se encaixa nesse momento, posterior ao período babilônico, já no momento em que eles voltam para casa, voltam a Jerusalém. Então o salmista louva ao Senhor pela restauração pós-exílica, posterior ao exílio de Jerusalém. É uma grande alegria adorar a Deus com hinos e cânticos espirituais quando o nosso propósito íntimo é somente louvá-lo. Então, Deus se agrada quando nós cantamos, se agrada se isso for um propósito verdadeiro do nosso coração. Não adianta ficar cantando, cantando, cantando. Aliás, no Brasil em particular, a gente canta muito e lê pouco. Canta muito e ouve pouco. Então, louvado seja o Senhor pelo ministério de louvor e adoração das mais diferentes igrejas, pelo fruto que isso tem gerado. Muito bem, ótimo para o crescimento, para a aproximação das pessoas de Deus, mas isso não é suficiente. Para Deus, ele só se alegra com o canto, com o cântico, se isso vier como fruto de um propósito do seu coração. Salmo 135, versículo 3 fala isso. O segundo destaque está no versículo 2. O Eterno reconstrói Jerusalém. Irmãos, Israel vem passando por essa luta, e também os povos ao redor, há milênios. Então, isso que está acontecendo agora é um problema de milênios. Os atores vão mudando aqui ou acolá, com exceção de Israel, esse vai permanecendo no eixo dessa questão. Mudam alguns atores que estão na sua vizinhança, mas esse problema que estamos atravessando é um problema milenar. E nós sabemos que tudo está na mão do Eterno e o Eterno conduzirá conforme a sua vontade. O Eterno reconstrói Jerusalém, ele congrega os exilados de Israel. Então, o segundo destaque é esse: o mesmo poder de Deus, Yahvé, que criou e administra o universo, é aplicado na restauração do seu povo amado. Naquele momento, só a nação de Israel ainda não havia igreja. Agora já há igreja. Desde Jesus, há 2000 anos. Então, ele restaura o seu povo amado, ele consola e conforta os que sofrem, ele protege aqueles que não têm como se proteger sozinhos. Essa é a ideia do versículo 2, quando fala sobre reconstruir Jerusalém. Não é só reconstruir a cidade, a nação. É reconstruir o seu povo amado. Primeiro Israel, depois Israel Igreja, e esperamos que isso se amplie, alcançando todos os povos e nações. Mas isso deve ser feito com muito amor, em espírito. Não pela força, nem pela violência, como já foi na Idade Média. Em alguns momentos, não foram todas as pessoas, cuidado para não generalizar, não foram todas as pessoas, nem foi em todo o tempo, mas em alguns momentos isso aconteceu de modo flagrante, levar pessoas e nações à conversão pela força. Aí não é conversão real. No movimento puritano houve isso também, já com os protestantes. Então vamos tomar cuidado e deixar que Deus opere as coisas que ele tem que operar pelo amor. É na força e no poder do amor, não por força nem violência física, mas sim pelo espírito dele. Os manuscritos hebraicos podem ser transliterados dessa maneira: Bonei Yerushalayim Adonai, Nitche e Israel. Yeshanes, significando isso, a reconstrução de Jerusalém e a congregação dos seus santos. dos que estavam exilados. O terceiro destaque está no versículo 3. Somente Ele cura os corações. Guarde isso, somente Deus cura os corações quebrantados e lhes pensa as feridas. Os dispersos de Israel e os que muito se esforçaram diante da grande oposição, como agora, para reconstruir os muros de Jerusalém, receberam também a bênção da restauração emocional. E eu tenho certeza que isso vai acontecer até que Jesus venha. Salmo 137, Salmo 126, Neemias capítulo 2, 17 a 20, Neemias 4, de 1 a 23. Aleluia. O quarto destaque está no quarto versículo. Ele fixa o número das estrelas, olha a beleza disso. Ele fixa o número das estrelas, a cada uma dá um nome. Deus conhece as estrelas, quantas ele criou, e ele conhece cada uma delas pelo seu nome. Aquele cujo poder e inteligência são tão grandiosos que determinam o número das estrelas, lhes atribui os nomes, tem capacidade suficiente para proteger e sustentar todas as pessoas que humildemente nele confiam para abater a altivez, arrogância, soberba dos ímpios. Salmo 20, versículo 8, Salmo 146, versículo 9, Isaías 40, 26 a 29. O penúltimo destaque está no versículo 11. O Senhor se agrada dos que o temem, daqueles que depositam sua esperança em seu amor, leal e perene. Não se agrada a Deus, irmão e irmã, com rituais, sacrifícios e oferendas, sejam quais forem as oferendas. E isso era uma palavra dura para Israel, porque todo cerimonial, toda lei cerimonial da Torá, dos cinco primeiros livros da Bíblia, estavam repletos de rituais, de sacrifícios e de oferendas. E o salmista vem e diz: Deus não se agrada com rituais, sacrifícios e oferendas, mas e tão somente depositando absoluta fé e obediência na sua graça e por humilde obediência à sua palavra. Isso serve para nós, irmãos, irmãs. Deus não vai se agradar só com o ritual que fazemos para Ele nas nossas igrejas. Os diversos rituais das diversas igrejas e denominações, esses rituais, os sacrifícios pessoais que cada um entrega para Deus, eu vou sacrificar isso aqui da minha vida. As oferendas podem ser financeiras. Deus não se agrada disso. Ele não precisa de nenhum tipo de ritual, sacrifício e oferenda. Ele precisa de um coração cheio de fé. Ele precisa de uma disposição à obediência, uma confiança na graça dele, uma humilde obediência à sua palavra. Ah, pastor, então ninguém mais vai fazer culto? Claro que vamos fazer culto, prestar culto ao Senhor. Claro que vamos procurar agradá-lo. Claro que vamos procurar estabelecer uma forma comum para os nossos cultos, nossos rituais, né, os católicos, as missas. É claro que vão surgir e formas e ideias na própria Bíblia de como podemos fazer isso. Mas o que essa nota está querendo dizer, esse versículo, é que ritual sozinho não agrada a Deus. Sacrifício sozinho não agrada a Deus. Oferenda, por maior que seja, até financeira, sozinha não agrada a Deus. Não adianta tentar agradar a Deus com coisas externas, se isso não vem acompanhado de humildade, fé, obediência a palavra. Repito, primeiro tem que vir a humildade, a fé, a obediência na graça e na palavra de Cristo. Aí, sim, como fruto do amor que temos por Ele, vamos nos encontrar e procurar prestar culto de uma maneira ou de outra, dependendo da denominação, dependendo do país, dependendo da cultura. São formas diferenciadas. O bom é que se aproximem ao máximo da escritura sagrada, né? Isso é o melhor, o ideal. Não exatamente a lei cerimonial judaica. Isso era um ensinamento. Em cada lei cerimonial há um ensinamento, há um significado que nos leva direto à vida e ao ministério de Jesus. Então não é uma mera reprodução daquilo que foi feito no passado pelos judeus. Não, é procurar entender em toda a lei cerimonial descrita o que aquilo representa para a vinda do Messias, o que representou, o que apontou para a vinda do Messias. E agora que o Messias já veio, há 2000 anos atrás, nós vamos prestar culto como ele prestou. Vamos orar, procurar orar como ele orou, procurar ajudar as pessoas como ele ajudou, curar os enfermos como ele curou, ensinar como ele ensinou, pregar como ele pregou, libertar como ele libertou, e até a cruz como ele foi para a cruz. Ressuscitar para uma nova vida, como dissemos na abertura, como ele ressuscitou. Aparecer para a história como novas vidas, como ele apareceu durante 40 dias, e assim como ele subiu aos céus, nós também vamos elevar nossa vida à dimensão celestial. Para quê? Para agradar a Deus. Com humildade, fé, obediência à palavra e à graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode conferir Romanos 4. Romanos 8, 2 Timóteo capítulo 2, são vários textos que vão reforçar essa ideia. O último destaque está no versículo 15. Ele envia suas ordens à terra e veloz corre a sua palavra. Então, sexto destaque, aqui é um bom tema para estudo dos teólogos. Astrônomos, astrofísicos. Observa-se no primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis 1, que quando a voz de Deus soa no universo, cumpre-se precisa e imediatamente a sua vontade. Em paralelo, todos os sinais e maravilhas realizados pelo Senhor diante de Israel e dos povos pagãos, assim como todos os milagres realizados por Jesus, o Messias, ocorreram infalivelmente. Preste atenção, ocorreram infalivelmente, sem falha, sempre ocorreram logo em seguida as suas ordens. Ou seja, traduza, pastor, Deus fala e acontece. Jesus ministrava a cura infalivelmente, logo em seguida a ordem era obedecida. Êxodo capítulo 14, 21, João 11, 43 e 44. Então Deus faz, Deus fala e traz à existência coisas que não existem. Deus faz e imediatamente isso é realizado no mundo espiritual, no mundo emocional, físico, em todas as dimensões da vida. Para encerrar nossa devocional, eu faço uma leitura de uma quarto ponto da nossa devocional, de uma palavra que preparei para vocês no Salmo 147. A minha proposição é agradável louvar ao Deus Todo-Poderoso. Ouçam essa palavra e nós encerramos. Esse salmo nos convida a louvar ao Deus eterno. Porque é bom cantar louvores ao seu nome e agradá-lo com nossos corações. O Senhor da eternidade fez do nosso coração lugar de sua habitação. e está restaurando totalmente o seu povo. Deus está preparando a igreja para encontrar-se com Ele. O Senhor cura os desanimados e trata as suas feridas. Eu tenho certeza que hoje, se alguma pessoa que estava desanimada, vai nesse momento, o Senhor vai, através dessa palavra, trazer ânimo a essa vida e todo desânimo caia por terra em nome de Jesus e todo ânimo venha sobre a sua vida. O Senhor cura os desanimados e trata as suas feridas. Toda ferida da sua vida seja tratada agora, em nome de Jesus. O Deus Criador definiu a quantidade de estrelas e qual seria o nome de cada uma delas. Que beleza! O Senhor é grande em sabedoria e dispõe de um poder sem medida. O Senhor eterno está pronto a levantar os humildes, mas abate os homens maus e soberbos. O salmista canta hinos de louvor ao Eterno e toca músicas em sua harpa, lembrando que ele cobre de nuvens o céu e faz cair a chuva sobre a terra, faz crescer gramas nas montanhas, dá de comer aos animais, alimenta os filhotes dos corvos. O que agrada a Deus não são os mais fortes, mas os que aceitam a sua soberania e por isso dependem dele. Guarde isso. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, como diz um lindo hino do hinário evangélico. Louvado seja o Deus de Sião, que abençoa o seu povo, conserva a paz nas fronteiras e enche o nosso celeiro de trigo, que o celeiro de todos nós seja cheio de trigo. Louvado seja o nome daquele que ordena e as coisas acontecem. Feliz o povo que aceita os preceitos e as ordenanças do Senhor e vive com alegria e gratidão, reconhecendo a soberania do Pai. Louvado seja o Todo-Poderoso. Nossa proposição é agradável louvar ao Deus Todo-Poderoso, louvado seja o Deus Eterno. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Eu tenho certeza absoluta, pela palavra de Deus, que me garante isso. Pela fé no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, que você, a partir de agora, está recebendo um novo ânimo, uma nova perspectiva de encorajamento para olhar de frente para a sua história, ver que o Senhor está tratando toda ferida e está cercando você de bênçãos, enchendo o seu celeiro, abençoando a sua história, de tal maneira que você vai ter o seu coração motivado a louvar, louvar, louvar ao Deus eterno. Seja louvado, ó Deus supremo, Deus revelado em Emanuel, a saber, Jesus Cristo, o Senhor. Deus te abençoe. Abençoe sua vida, abençoe sua família, abençoe a igreja que você congrega, abençoe o bairro, abençoe a cidade, abençoe a nação. Deus te abençoe poderosamente, é o que nós desejamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o amor de Deus, o nosso Pai eterno, e a comunhão, a inspiração, a consolação, o poder do Espírito Santo de Deus, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. E assim permaneça, hoje